de olhar agateado, deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Mas uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Cachorro vadio olhava pintado e ele estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços meu coração. Seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintado e ela estava no cio.